Branca. Operação contra o tráfico internacional de drogas. Operação que não tem data para acabar. Policiamento. Construiu, além de quase 200 militares, 32 outros órgãos públicos. Hoje eu acordei com o barulho dos gambé. O helicóptero do BOP sobrevoa o Santo André. Levanto, faço um Pai Nosso firme e forte, vou na fé. Quando eles estão na quebrada, nós já sabe o que eles querem. Vem pra invadir o barraco com mandato de prisão. Vários capitão do mato com os pastor alemão. É mais uma operação do governador do estado, tentando intimidar o crime organizado. E o capanga no rádio já bateu um papo que tava bolado com a situação. Trânsito parado, busão saqueados, mano revoltado na rebelião. Uma mãe que ora, que reza, que implora, pedindo a Deus proteção para o filho. Não sabe se ele tá vivo ou correndo perigo na troca de tiro. Reportagem pra cima e pra baixo, filmando a desgraça, querendo notícia. Na leste, na oeste, na norte, na sul, chipurubu, atrás de carniça. Trabalhador assustado, fica indignado com tudo isso. Acaba pagando pato, chegando atrasado em seu serviço. O gangue antissistema sabe que o problema não vai resolver. Já sabe que tá nesse jogo, que ninguém é bobo, é matar ou morrer. Quem pode acabar com a miséria e que a guerra não quer que isso acaba. Transforma em bola de neve, vendo o povo em greve nas portas das fábricas. Vivemos num país onde ser honesto é vergonhoso. Por isso que o crime recruta e faz vários truta virar criminoso. Não tampa o sol com a peneira, quem fez um barraco debaixo de lona. Levanta a cabeça, guerreiro, porque a verdade sempre vem à tona. Os menor cresce revoltado com a mente a milhão. E o descaso gera ódio e indignação. Eles destroem o planeta, destrói nossa arte. Depois quer fugir pra lua, quer fugir pra Marte. Os menor cresce revoltado com a mente a milhão. E o descaso gera ódio e indignação. Eles destroem o planeta que você faz parte. Depois quer fugir pra lua, quer fugir pra Marte. Quer fugir pra Marte. Só Deus pra ter piedade. Desse mundo 100% pé vermelho, maloqueiro e sofredor. Uma pedra preciosa que o gueto lapidou. Não vou trair quem eu sou, nem fingir que não me atinge. Eu sei muito bem de onde eu vim, reconheço minhas origens. É fácil fazer panelaço, cruzar o braço e criticar. Mas para pra pensar o que cê fez pra melhorar. Se eu tô no jogo é pra jogar, só jogo pra ganhar. Eu sou bicho do Paraná, programado pra rimar. Chapô de tabela na casa amarela, nós abre a janela, foge da sequela. Saiu na viela, vejo sentinela que fica naquela. Mas sem deixar goela, atropela esses pela que sempre ramela. Que vem, acelera, ainda não traz inteira. Joga inseticida nessas bactérias. Dengue, zika, vírus, gripe suína e chikungunya. Doleiro André Vargas, Dilma e Eduardo Cunha. Bolsonaro, abre o olho, acorda, faz um e desse jeito barca funda e vai de mal a pior. Fofoqueiro vem com os papo mais amargo que giló. Fala, fala, fala, fala, fala até língua da nó. Pra não ser mal acompanhado, eu prefiro ficar só. Vida que segue na trama, no drama rola pra frente. Esse atacante nato é gente da gente. E por mais que a gente sente que tá ficando difícil, pode botar fé, negue, mata e morro por isso. Os menor cresce revoltado com a mente a milhão. E o descaso gera ódio e indignação. Eles destroem o planeta, destroem nossa arte. Depois quer fugir pra lua, quer fugir pra Marte. Os menor cresce revoltado com a mente a milhão. E o descaso gera ódio e indignação. Eles destroem o planeta que você faz parte. Depois quer fugir pra lua, quer fugir pra Marte. Quer fugir pra Marte. Só Deus pra ter piedade. Pra ter piedade. Desse mundo.